Hugo. O filho de frequência bom dia. 6076, informação Golf 380 para São Paulo, está no 06. Romulo 229, correção 6075, que chamou para cópia? Afirmativo, senhorita. Oceana 6075, autorizado nível 380 para São Paulo, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída São Romulo, transição ótima. Vocês 1-0 a primeira aerovia, após curvado e conforme rota. Transponder 5004, controle em 120 decimal 8. Aprovado 380 para São Paulo, conforme rota, decola da 1-0, primeira curva direita, transfundo, ótima, primeira da aerovia, conforme pelo 1-0, cubado, foi conforme. 004, 308, Oceania 6075. Oceania 6075, confirme somente a transição. Transição ótima, senhorita. Oceania 6075, protegimento para essa reporte, pronto para o futebol e acionamento. Vai reportar. Sinal foi em quê? É, nós estamos posicionados no parte 3, solicitamos giro de motor em marcha lenta por aproximadamente 20 minutos. Tem escolhendo o que se solo, a tentativa, já pode finalizar. Seja coordenado, apontaremos também na rua. Boa noite, autorização Congonhas, informação Congonhas. Rumo 229, informação confere, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola da 190 com primeira curva à direita na saída São João, na linha da morte. O peso 190 é a primeira aerovia, após com base conforme rota. Transponder 5006 e controle em 120, decimal 8. 360, aprovado em São Paulo, e a rota do plano de fato de 190, por base, decola a seu voo. Voo na 229, salvo 1, no trânsito são ótimo. Seu voo, ótimo. Voo 229. Confirma somente a transição. Ok, então Uno, a transição ótima. Uno, dois negócios, patrulhamento correto é ponte pronto para pushback a sua meta. Porta pronta. Dia, torre Uno, 961 para gol. Uno, 961, autorizado ganhar um nível 360. Decola da 1-0 com primeira curva direita na saída São João, transição doppio. O peso 144 é a primeira aerovia, após seguro e conforme rota. Transponder 5005, controle em 120, decimal 8. Autorizado, esse voo 360, via primeira aerovia, peso 144, seguro, após conforme rota, destino Rio de Janeiro, Italião, para o voo 961. Recorda, piso 10 com a primeira curva direita, no perfeição 1, na transição doppio. Transponder 5005, controle 6208, voo 961. Sou 961, contingimento para essa reporte, pronto para o Chile aqui fora. Para reportar, pronto, sou 961. Posição 04, está pronto para o inspecionamento, 961. Gente, autorizado, reporte está. Reportação. Vou no 229, para o Chile aqui fora, dentro do 3. Vou no 229, número 2, se eu for levar. Bom dia, está no 26 para acionamento da posição. Tem que ir a voz para o pushback. Passaremos, graças. 5-5 autorizado, puxa, pode estar. Com 9611, temos 90 a bordo, 3 horas e 43 de autonomia, tem a gente agora. Confirmacionalmente, qual é o vento? 90. Tem, está escrevendo a Índia, posso esperar chamar pronto, altimetro 10. E a Índia, vai chamar quando pronto, 90, vou 9611. Pedro, esse é o fundo, pronto, pronto, pronto. Autorizado Guarulhos, nível 380, decolando 190 com primeira curva direita na saída São João, na linha da Morte. Professor 190 é a primeira aerolinha após Taubaté e conforme rota. Telefone 5011, controle 120-8. Confirmando São João, transição Morte. Escola da 1-0, combate-lenta, a pessoa 1-0 até Salvatete, depois a posição da Patrícia 1-0, 1-0, 8, Oxana 6-2, 6-2, Ocean Amanda em São Paulo, reporte correção aguarde para o despegue. Aguardo. Para o Oceano Reserva 75, tempo 25 a bordo, ao Oceano Galeão com 4 horas. Oceano, correção, Gol 1991, localizado NN, colagem 1-0, vento variável em 1-1. Autorizado NN, vento em colagem 1-0, por 9-1. Oceano Reserva 75, táxi via parte 1 no Índia, após o despedo, chama pronto, altímetro 1-0-1-5. Página 1-0-1-5, entrada. Bom, 9-2-9, após a passagem do Léo 2, Avianca, Itaguara, inicio o feedback, reporte táxi. Bom, Avianca, livre com 2-2-9. Autorizado por feedback do Sanar, pode estar. Autorizado por CETEC, salve o contato, 075, né, falando normalmente, chama controle 190, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, trabalho. Pronto, táxi 1229, 157 a bordo, 426, Rotana Galeão. E a Índia, ponto de espera, chama pronto, altimetro 09. E a Índia, ponto de espera, chama pronto, quem quis. 075, Papadaço, número 380, direto do outro. 1, chame São Francisco, 1,26, decimal 0, alterno 1,28, decimal 3,5. Centro Recife está presente, 260, 235, Angelo 91.

Charlie Hotel, reporta finalizado na ponte número 3, obrigado, boa tarde. Gente, bom dia. Bom dia, Charlie Hotel, reporta finalizado na ponte 29, chamo-se na Recife, em 126.0 até 128.35. 260.2835. Obrigado, senhor. Onde é? Pode ser a entrada no código de porta. Salvador, Golo 349, para o pushback acionamento, posição 08. Golo 349, 00, pushback acionamento, pode estar. Pode estar, Golo 349. Lela 251, subestrutura nível 320, solicitado por Recife. 320, canal na 254. Ciclona, restrita nível 320, pós-mótiva, caso de falha, segue 380. Ok, falha comunicações, após pós-mótiva, sobe 380, o chão é a 10. Lela 251, chame-se a Recife, em 126 decimal 0, plano 28 decimal 35. 126 decimal 0, 128 decimal 35, ou se não é 125. Bolo 349, taxa aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, que negamos 015. Quando espera a pista no 0, quando pronto, chame o resto de frequência no 349. Pátio Índia, quando espera pelo 0, e 15 ajudos, Bolo 349, frequência Bolo 349. Salvador, Bolo 349, pronto com o ponto de parada 1-0, pronto. Bolo 349, autorizado em linha de colapso, pistão 0, VSK1. Autorizado em linha de colapso, pistão 0, Bolo 349.